média, 1450 kHz, 1000 watts de potência. Rádio São Carlos, a primeira cidade. São Carlos, São Paulo, Brasil. Alvorada Sertaneja. Bom dia. Bom dia. Rádio São Carlos, a primeira da cidade. 36. Ondas a 2450 kHz. Y 862. Ondas tropicais 2420 kHz. Emissora do coração. Vamos lá.